quando chuva forte, a gente vai reclamar mais cera, hein? Duna ou não sei que fica melhor pra você. Diante das intenções, já vamos deixar pré-coordenado aí uma espera então em cima, de acordo com o procedimento aí. Adeus, meu pai. Quer fazer um contato com a torre, com você? Passa a mano no outro rádio, e ele pode confirmar a frequência? 118-3195. 18-9, obrigado. Salvador, 3378. 3378, prossiga. A gente está em contato ainda com o controle de Salvador. Pode confirmar as condições reais para pouso? Chuva moderada. Teto estimado 450 pés, visibilidade de 1400 metros. Ok, chuva moderada, aproximadamente 450 pés, 1400 metros. A gente vai voltar para a frente do controle já. Pés teto, visibilidade 1400 metros, chuva moderada forte sobre o campo. Presta no novembro, confirma intenções. Novembro, só precisa mudar o ponto de comércio. Ele coloca pista 10, vento 180 graus, 122. A linha e decola da pista 10, Oxalé 6213. Seguirá no 090. Já está no ideal. Gente, o plano VFR cancelado ao 1527. Desça para o nível 050. Voe a proa da posição Itapu para completar a chegada com o Med 1. Ego do 90. Boa tarde, controle. Eu vou 9128, livrando 4000. Afirmativo, boa tarde, 9128, contato, radar na decolagem, suba via saída Pucca para o nível 350. Pucca 350, solicita o 310 para o final, por favor. 310, submantenha o gol 9128. Ah, não, desculpe, desconsidere, vai manter o 35 mesmo, obrigado. Controlizar 3378, interceptor final, estabilizado, vai prosseguir. Gente, prosseguindo então para o pouso, 3378, chame torre, 18195. 18195, graças. Só confirmando, o gol 9128 vai subir ao 350 para o final. 350, ciente, sobre uma tenta 350, gol 9128. 28. BS 213, decolado 29, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Chame 6312, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Salvador, 6213, contato radar na decolagem, suba via saída, salvo uno para o nível 360. Salvo uno, 360. Tango Eco Sul Novembro, tem condições de voar na proa 055? Afirmo, senhor. Voar na 055. Voando na proa 055, é a proa ideal para interceptar o curso do ar já. Autoriza a Leda para o 6213. Será 6213 afirmativo, direto Leda para presente. Muito obrigado, meu. 18 visual? Visual, tá, 77. Ano 70 graus, 1929, pelo autorizado, pistona 0. Bom dia, boa tarde, Azul 4463. Ponto de espera da pista 10, pronto. Azul da Juaz de 63, autorizado. A linha L decolar, pista 10, vento 180 graus, 33 mais. A linha decola, pista 10, Azul 4463. Pro, desta via, chegada a Bonnet 1, para o nível de voo 070. Via Bonnet 1, 070, 374. Primativo, reduzindo para 250 nós, informo que vai seguir tráfego de pequeno porte, transportando enfermo, ok? O Ecos no novembro é autorizado 4 mil pés, o altímetro no 0 no 6. Ponto 463, decolado ao 66. Chame controle 120, decimal 8, por favor. 208, boa. Olha, Salvador, o azul 4463, transfere, boa. 4463, contato radar na decolagem, por vazio, saída Salvo 1 para o nível 200. Salvo 1 para o 200, se possível, pode voar coral? Direto coral, está presente, está livre. Ok, vai cruzar 2000, pronto, coral, grato, azul 4463. Zero, chame centro Recife, em 126, corrigindo, 128, decimal 35, altera 125, decimal 1. Puxando a 62, 13, contei. Samu, 6203. Chame 6203. Chame centro Recife em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 128 35, 251, uma boa tarde, obrigado. 3804, reautorizado 050. 050, 3804. Gente, Papatango Eco Zulu November, desça para 2000 pés, o altímetro no 06. Esta é o terceiro curso do localizador, e ele é sexo autorizado, é com estabilizado. November, desça para 2000, autorizado ele é ajustado no 06. Para 3804, reduza para 2209. 229, norte, prossiga. Repartindo ponto de espera da passagem, o China, 06. Cancelada a extinção de altitude em TAP, desça para 3 mil pés, o altímetro 06. Veja pés direto, 303874. Autorizado, cruzamento, táxi de Quebec, mais na Lima, São Paulo, 121, do sinal 9. Salvador, é o 4463? Possível, viu, 4463? Precisa 180, sinal. 180, ciente, submantenha o azul 4463. Aí sobe e mantém o 180, azul 4463. Vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o curso do operador. Mantenha proa, limite ao óxido 3804. Reduza para 190 mais. Reduzindo, são 3204 mais. Voador é o azul 4463, montando? Prossiga, azul 4463. A possibilidade de correr lá para Escoral, proa de Rio Sul, a gente intercepta a Star, aquela bloqueona. O controle hoje tinha visto o estado Ilkov. 1-2-5. Voo 2067, linha, decola de imediato, utilizando as manobras. Decola de imediato, voo 2067. Agilizando a linha, decola a pista na 0, ventando na 0 graus, não anda nós, voo 2067. Agiliza decolando na pista na 0, voo 2067. Quando o Ilkov está presente, o 4463, grato. 3804, desça para 2 mil pés, nesta pro intercepto curso localizador, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS, 3804. Abriu 10 graus à direita aqui para fixar a informação. 10 graus à direita, copiado. Reduza para a aproximação final, tá 3804. Vou reduzir para a mínima. Estabilizou o eco do 9. Tango Eco 190, chame torre 118 decimal 95. Decimal 5, novembro. Zulu November estabilizado. Zulu November, bom dia, continue a aproximação, reporte do Zulu com campo, teste estimado para o Santos Pés. Afirmativo, vai reportar a cidade do Campo Eco por novembro. Gol 067, decolada 47, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, controle, tem Gabão de Agon, 2067. Kilo Romeu, acho que eu mantenho ponto de espera. Certo, ponto de espera, Kilo Romeu. Controle, passagem de gol 2067. Gol 2067, contato radar na decolagem, suba a via saída Salvo 1 para o nível 360. São Uno 360, voo 2067. Com 300 pés, Eco Zulu 90, baixa tá bom. Eco Zulu 90, motorizado, pistão na 0, vento 19, 0 graus, 122. E de pouso 90. Kilo Romeo Oscar, caracteriza da linha e mantém a pista na zero. Olha, eu mantenho no zero, o Kilo Romeo Oscar. Eco Zulu November, Sol, Sandra 9, libera gerente, chame Sol 1, 2, 1, decimal 1. Foi uma ótima decolagem autorizada, pistão na 0, vento 1, 8, 0 graus, 1, 3, 9. Simples, decolagem, vamos lá, o Kilo, vamos lá, vamos lá. Decimal 1. Fugindo 120, decimal 1, o controle Kirela. Podemos chamar novamente, 121, decimal 9. Com 3804, estabilizou? Fugiu. Beto LS X-Ray, chame torre 18, 3195. 1895. Esse é 3804, boa. 3804, continue em aproximação, aguardando a atualização de pouso, reporte visual com campo, é estimado 400 pés. Sente. Oscar decolado 5-0, aguarde transferência. Oscar decolado 5-1, aguarde transferência. Pronto, Globo Real, aguardando transferência. 804, informa o tráfego. Bravo, na você está decolando da 1-0, está partindo igual com o campo. Sim. gente vai passar a visual com o campo 3870 para. 3437, ponto de espera próximo. 3437, mantém ponto de espera. Mantém 3437. Romeo, Oscar, Sumis, controle 1-10-0-18. Romeo, Oscar. Capitão, o Romeo, Oscar, contato radar na decolagem. Suba via saída agora 1 no Bravo para o 040. Aguardando para prosseguir direto no Rio de São Paulo. Para o outro Bravo, filho Romeo, Oscar. Francina? Chame o ponto de espera da Papá. 463, chame controle de alto, frequência 120, decimal 1, o serviço alerta está terminado. 3804, fala 5 vezes, libera para cima direita, chame solo 1, 21, decimal 9. Pela direita, na força 19, tá? 3804. Tuzulo, táxi via pista, Lima, reposta no Lima. Salvador, boa tarde, voo 1962, quem te dá informação, estamos. Voo 1962, dessa via, chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Bomed 1 para o 050, a informação é a Delta, quem te tem, 1962. Responder para confirmar estacionado 5055. Afirmativo, 5055. Copiado. O presente voe direto coral, que é o Romeo Oscar. Direto coral, que é o Romeo Oscar. Lima, chama só 1-19. Lima, chama só 1-19. Recife. 1-2-8-35, altera 1-25-1. 2-8-35-25, com Recife. Obrigado, uma boa tarde. Gol 2-0-6. Boa. Tram 3437, vento 190 graus, 129, decolagem autorizada, pistão 10. Nível decolagem 10, tá? 3378, informação ECO. Gate 03, autorização Fortaleza, passo para a costa. Tram 3437, decolada 57, por solicitação do controle, mantenha para o 4000 pés, chame controle 120.8. 208, está presente. Controle Tram 3437. 37, mantenha o eixo de decolagem até 4.000 pés, após curva direita, direto é Lefa. O contato anda estabelecido na decolagem. Gente, 4.000 pés, direita Lefa, ponto. Pode ser home office pra gente, né? Obrigado aí, bom final de semana. Capitão, que o Romeu acho que autorizado, direto ao Morro de São Paulo, tá presente. Quanto não, Romeu, Romeu? Kilo Romeu Oscar em plano para informá-lo, o modo Alfa do seu transponder. Por vezes conseguindo aqui me informar do código 5045, ok? Tá bom, vou passar para a manutenção do seu. Quadro é lançado para 5045. Atingindo 050. Gente, voo 1162, desça para 2010 após Itape. Prosseguindo a chegada ao médio 1, está autorizado a exercer aqui em pista 10, altímetro 1066. Reporte no curso do Lopes 2, estabilidade. Tá ok, prosseguindo na Bonet, vai reportar estabilizado no X-Ray da 10, 1066. Prosseguindo na descida. É via 1-1-1-6. Controle, boa tarde, Gol 255. Gol 255. Usa 27160, vai passar do... Gol 255, dessa via chegada Bonf para 4.000 pés, o altímetro 1-0-1-6. Via 4.016. Passa o nível 170, chama agora o centro Recife, em 128.8, alterna 2000.0. 288.260, boa tarde, bom final de semana. Excelente. Pula, chega. Parado, Júlio. 2500 pés, aguarda a mudança, o cancelamento do plano ISE. Pronto, Júlio, pula, Quem me calariza, Uno. Plano IFR cancelado ao Zuno 607. Desça com referentes visuais, o controle desconhece esse tráfego no setor, frequência livre, quilômetro. Confirme seu estimado de pouso. Boa, 162 estabilizou. Boa, 162, completo ali a 76, chama a torre, 1183-95. 1-1-8-9-5. 1-6-1-7, quilômetro, confirme. Boa, pouso. Pelo meio, no sétimo, ativo suficiente, frequência livre para a coordenação. Vai, porra, barra, barra. Bom, 1-1-6-2, todo autorizado, pistona 0, vento 9-0 graus, 1-0 nós. Avistou, 400 pés. Gente, teve força. Bom, 2-5, sempre está com o rádio dentro dessa formação, ok? Pro 2-4-5. Direito na Pro 2-4-5, ciente, voo no 2-5-5. Após desvio, voo e pelô. Após desvio, voo e pelô. Mantém pistola 0. Alinha e mantém não no 0. Pistola 3378. Bom, 1-1-1-6-2. Bom, 1-1 libera direito. Solo 1-2-1-1-0. Salvador, boa tarde, Serena 6220. 226, boa tarde. Desça via chegada Boa Red 1 para o nível de voo 050. Controle Salvador, boa, passaria 2230, transfere. Deixa a solicitação, aguarde, Oceaner 6226. Passageiros 2230, na chegada Aman, nível 170, assina a identificação e reporte de áudio descida. Está no ideal, 2230. 2230, desça para o nível 060. 060, 2230. Gol 255, Prode Pelô, descendo 4000. Sente gol no 255. 0-8-3-3-7-6. Do Salvador, bom dia. Boa tarde, está 3378, saí da MOMA. 3378, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível Cogino. Suba via saída Momo para o nível de voo 370. Momo 370, 3378. Oceaner 6141, desça via chegada UNF para o nível de voo 070. Via UNF 070, 6141. Confirma que o Brasil não decolagem autorizada é pistola 0, vento 190 graus, 099. Cancelada de gestão de atitude de Pelô, desça para 2000 pés, após Pelô, Roituna, e ele é satisfeito autorizado, reporte no localizador, o altímetro no 06. Descendo para 2000, 1016, vai reportar estabilizado, X-Ray 1255. Dimensionamos o voo decolado, zona meia, chame controle Salvador, 1-10-0, decimal 8, vamos. 0, obrigado, boa tarde. Boa tarde, do Papatango Lima, Matheus Zulu, decolou na sua escuta. Boa tarde, Matheus Zulu, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para 3000 pés. Positivo, via Arbor 1 3000, Lima, Matheus Zulu. 2230, voe direto TOC da presente. TOC da presente, 2230. Janela 6226, número 3, mantém a chegada e reduza para 2209. Lima, Tiro Zulu da presente, voo direto Arbor. Tiro Zulu da presente, direto Arbor, até 3000, Lima, Tiro Zulu. Passarelo 2230 para interceptar o curso localizador, voo pro a 125, e reporte estabilizado. 125, autoriza a turma, senhor da presente. Autorizado, o 2230, reposte no curso localizador, desça para 3000 pés, o altímetro 1016. 3000 1016, Duna. Interceptando o localizador, Gol 255. Duna 255, completo IR 78, pista 10, chame torre 183995. 1895, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 255. Bona 255, boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Queria confirmar vento e quantidade de chuva no momento, senhor. Vento 190 graus, 1,0 nós. Chuva leve sobre o campo, teto estimado 400 pés. Sim, obrigado. Janela 226, operação radar sequenciamento, curva esquerda, proa 010. O limite é o curso do operador. Queda 0, baixando para 50, aplicado pelo corpo. Janela 2-1-0 mais, deixando 6141, é o número 3 na aproximação. Reduzindo 2-1-0. Mais um V-78, decolado 6-1, na chama e controle Salvador, 1-0-8, bom voo. 0-8. E tudo para 2-1-0 mais. 2-1-0, mas é na prova. Olha, azul 2788, decolado, saída Momon, passando no 1300, peço. Boa, azul 2788, contato radar na decolagem, suba via saída Momon para o nível 150. Saída Momon 150, 2788. O Janeiro 6141, vetoração radar para sequenciamento, curva direita, proa 240. O limite é o curso do localizador. Confirme com 6141, senhor. 6141, curva direita, proa 240. Direita 240, vem aqui para o centro, 6140. 2230, pode prosseguir a descida? Alfarelo 2230, desça para 2.000 pés. Autorizado LS 76, picha no zero, reporte do localizador. Meu repassará. Um 2255, pude autorizado, sistema 0, na zona 190, grau 099. É, Bom, 2225. 6226, mantendo ainda pro 090. O novo limite é o QDMIC 120 de Simbra. Puxa, 6226, reautorizado 3.000 pés, o altímetro 106. Já na prova, já na 3.000 pés, já na 6141, desce e mantenha o 050. 050, 6141. Passa a Ribeiro 30, repartiu livrando a pista. Passará, senhora. Vamos aí. Terminha 226, curva direita, na proa 075. Direita 075, passando para 3.000, Lima que o Zulu, subem mantenha nível 100. Está atualizado uma setena, Lima que o Zulu. Paulo 1, na decimal 9. 9, Estou em falando novamente, 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9.